de eleição e pra nós não passar raiva. Conheço uma outra campanha e sei que essa não falha. Vota nulo na eleição e boicota os canalha. A gente se organiza e aposta na batalha. O povo quando é unido não pode ser vencido. O povo organizado não precisa do Estado. O povo sem governantes é seu próprio mandante. Vamos decidir por nós daqui pra frente e por diante. Mão de todo patrão, boiadeira é boiada. Nós já estamos até o caroço de levar chibatada. Quando nós largar da canga e devolver a patada, nem canhão nem carabina vão resolver a parada. Deporemos o governo pra empossar a amizade. Faremos a união do campo e da cidade. Teremos muita fartura munidos da igualdade. Venha nessa outra campanha lutar por liberdade.